gosta. Minha bicicleta pula mais do que pipoca, pula mais do que pipoca, mas todo mundo gosta. Meu cavalinho pula mais do que pipoca, pula mais do que pipoca, mas todo mundo gosta. Meu patinete pula mais do que pipoca, pula mais do que pipoca, mas todo mundo gosta. Todo mundo gosta. Que será que todo mundo quer? Pular que nem pipoca no meu carro de bicicleta. Vai pulando quem quiser. Vamos lá! Que será que todo mundo gosta? Que será que todo mundo quer? Pular que nem pipoca, cavalinho, patinete. Vai pulando quem quiser. Todo mundo quer, pular que nem pipoca, cavalinho,